Partimos ao entardecer do cais acostável do Mindelo, em Cabo Verde, ao som do trompete de Luís Moraes. E vamos, mar adentro, no pequeno bote de Manuel, o pescador, ouvindo chorar as ondas, com Fancha, Bana, Ilha do Lobo, Cesária e Évora, na companhia de Bonnie Raitt e Caetano Veloso e Albertino. Os versos que hoje vos iremos ler, versos sobre o mar de Cabo Verde, foram escritos por um dos maiores nomes das letras crioulas, Manuel Lopes. Lançaram o bote ao mar, Antoninho mais os outros. O tempo está tão bom e o bote vai indo docemente, fugindo da praia de areia branca. Os coqueiros da praia vão ficando mais longe, a ressaca vai emudecendo. Por sobre os cabeços do recôncavo, surgem novas rochas do interior, cada vez mais altas e mais belas, como mães inquietas, espreitando seus filhos que se afastam da terra. Nunca creio ouvir ondas chorar na hora que tristeza é mais grande, nem um crescente dor de um soldado vai esse ar que fica atormentado. Nunca creio ouvir ondas chorar, vamos aguardar que é pra enfrentar hora que céu tá fichado, que é pra albedar um outro ciclo. Quem que tá bem, tá leva saudade. Quem tá ficar, mágoa tá em enfrentar. Se solto, tá vira dois fontes de água. Ah, mar pode subir, pra abençoar e pra guardar. Seus olhos da vida dos fontes de água, para mar poder subir, para abençoar e para guardar. Hoje o mar está tão manso, as vagas passam docemente de mão em mão, em gestos combinados, ritmos de uma música perdida que vem do mar alto. Antoninho bebe grog, trauteando baixinho cantigas de trapiche, e o bote dançando no mar ao ritmo das cantigas do Antoninho. Mar de Cana, vou é carambolê, vou carambolar oi minha casa, meu mar de Cana, vou é carambolê, vou carambolar oi minha casa, meu mar, o mar. Zé com fazer um passar na boa, porra, espinga em mim, oh mar, oh mar. quiser me fazer um badabo recado, borras pinga em mim. Mar bendita, te chamo, pedi um favor. Leva a montanha pra gente vinha terra. Mar bendita, te chamo, pedi um favor. Leva a montanha pra gente vinha terra. Que sei como fazer, só com badabo recado, morres pinga em mim. Como colientes danças de ciprestes, sobem das chaminés fios de fumo. Dorme no porto o mar, é que o Nordeste ou se esqueceu de nós, ou tomou novo rumo. No velho cais da Pontinha, um homem pesca. Deita a linha, puxa, deita e puxa. Sol nasceu sangra, laranja baita que traz em Santiago. Tarde de Cauiem, Germai Paranatem, sem um movimento. Acabou um sinal, um corvo, fazer um arco, ba poesia, la riva na cruz de igreja. La riva na cruz de igreja. Notícia, notícia triste, ele vem para dar. Filho de terra, barco grande, que resiste. Notícia triste, ele bem patrão. Filho de terra, barco grande, cá desistir. Mar de janeiro, mar de norte, é vida e morte que ele nunca tem. Sinal um corpo. fazer um arco baboisa, lá riba na cruz de igreja. Fazer um arco baboisa, lá riba na cruz de igreja. Em que pensas, carvoeiro debruçado no cais deserto, sobre o mar, cuja sombra como a de um morto mar iluminado embala? Sonhas com a voz do porto que já perdeu a fala? Carvoeiro dos tempos idos, peça de uma engrenagem inútil tombada no chão. Sinto o drama do teu rosto limpo, onde não há vestígios do carvão. Vento de mar, trazemos um crecheiro nesta tardinha de céu nublado, um chuva de amor pode fazer florir um coração queimado de paixão. Na patamar de um vida singela, um vida singela, me encontrar, dona felicidade, dona felicidade, nenhum olhar, me encontrar, no multidão. Tão solitária, tão solitária. Já tem gente, já tem gente. Gente a te demar, gente a te demar. Tita sofrer, tita sofrer. Na solidão, na solidão. Já tem gente, já tem gente. Tá quase a morrer, tá quase a morrer. Na luz. Cadê? Na luz cadê? De um crepúsculo, crepúsculo. Já tem gente, já tem gente. Gente a te demar, gente a te demar. Tita sofrer, tita sofrer. Na solidão, na solidão. Já tem gente, já tem gente. Tá quase a morrer. Está morrer na luz cadê? Na luz cadê? De um crepúsculo, de um crepúsculo. Vento de mar, trazem-me um crecheiro nesta tardinha de céu nublado, um chuva de amor, um chuva de amor, poder fazer florir, poder fazer florir um coração. Queima de paixão, queima de paixão. Na patamar, na patamar. Dom vida singela, dom vida singela. Me encontrar, contemplar. Dona felicidade, dona felicidade. encontrar, um encontrar no multidão tão solitária, tão solitária. Já tem gente até demais, gente até demais, e tá sofrendo, tá sofrendo na solidão. Já tem gente, tá quase a morrer, tá quase a morrer na luz cadê do crepúsculo. Já tem gente até demais, gente até demais, que tá sofrendo, que tá sofrendo na solidão. Na solidão já tem gente, tá quase a morrer, quase a morrer na luz cadê, na luz cadê de um crepúsculo, de um crepúsculo, de um crepúsculo, de um crepúsculo. Deixem voar este cavalo de nuvem, bom vento leve pelos caminhos que trilha. Talvez um dia reapareça, quando for chuva, sobre os descampados da ilha. Cor mais bela que acorda a esperança, que a terra agora mesmo Cabo Verde, e tempestade que já virou bonança. O mar murmura como a água da fonte num breve rendilhado aos pés da rocha. Passa um vapor na linha do horizonte, a fumegar, lenço acenando ou tocha. O Mindelo vibra de assombro, ardendo e cintilando, o sol pousado no ombro. Só na madrugada, de noite sem fim, na estrada na lua cheia, na terra de ninguém, ou parecemos um cantar, minhas rosas, lua na minha sol, noiva de madrugada. Suau, juvenil, vou prender minha alma, um conta a ti mil, doce beleza na boca, que diz a presa, minha pobre coração. Mas na prisão, minha liberdade, sim. Cunha razão é igual, sendo a minha luz e no tristeza profunda, com seu verdade nesse mundo, uma vida tem um só vida. Mas na prisão, minha liberdade, símbolo, punha razão magoada, símbolo, anha luz e do tristeza profunda, com seu verdade nesse mundo, uma vida tem um. Só vida. Na boca que diz champrez, minha por coração. Mas na prisão, minha liberdade, sem amor, minha razão igual, sem amor, a minha alma vazia, com tristeza profunda. Com seu verdade nesse mundo, uma vida tem um só vida. Mas na prisão, minha liberdade, sempre com minha razão magoada, sempre vai a tristeza profunda. Com seu verdade nesse mundo, uma vida tem só vida. Minha ilha é este abraço do mar sem fim, onde o sol num beijo do raio verde se antecipa ao desamparim, antes que a noite caia dentro de mim e me afogue na sua agonia de veludo, e deixe esta paz sem eco, finalmente, docemente, indiferente, como em tudo. Tchau, tchau. Na noite que flutua, sem estrelas e sem lua, ouço como que uma voz do além que vem não sei de que lugares. É a ressaca, a voz do mar. Na noite vasta e líquida sobre as ondas flutua, aos pedaços vivos, a lua. Trazemos dor que não diga mais. limonado, num jogo de cabra cega, sempre a perseguir. Cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor pra antiga mais pra Deus. Regressamos às praias de Cabo Verde no bote de um pescador, após quase uma hora navegando pelos mares das ilhas, com os versos de Manuel Lopes e a música de Luís Moraes, Fantcha, Bana, Ilha do Lobo, Cesária Évora, na companhia de Bonnie Raitt e Caetano Veloso e Albertino. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa, dito por David Borges e sonorizado por Pedro Veiga. Boa noite, África. Na despedida, vou dar-me tristeza. Na boa partida, vou entregar-me tormento. Na boa regresso, vou dar trazer-me alegria. Volta a crescer. Fazem-me feliz, nem que é bom dia. Na despedida, vou dar-me tristeza. Na boa partida, vou entregar-me tormento. Na boa regresso, vou trazer-me alegria. Volta a crescer. Nem que é bom dia. Sem boa presença, mundo é vazio. Sem boa falar, mundo é silêncio. Sem boa olhar, mundo cadê luz. Volta a crer, fazem feliz. Sem boa presença, mundo é vazio. Sem boa falar, mundo é silêncio. Sem boa olhar, mundo cadê luz. Volta a crer, fazem feliz. Ninguém é bom dia. Na boa regresso, te abraçado, cheio de ternura, te beijado. E na boa peito, te morrer, pra completar felicidade, com te desejar. Na boa regresso, te abraçado, cheio de ternura, te beijado. E na boa peito, te morrer, pra completar felicidade, te desejar. Sem boa presença, vazio, sem vou falar, mundo é silêncio, sem vou olhar, mundo cá tem luz, volta a crer, fazem feliz, nem que é bom dia, sem vou presença, mundo é vazio. Sem vou falar, mundo é silêncio, sem vou olhar. casa, mundo é vazio, sem vou falar, mundo é silêncio, sem vou olhar, mundo cadê luz, volta a crer, fazendo feliz, nem que bom dia. Sem boa presença, mundo é vazio. Sem boa falar, mundo é silêncio. Sem boa olhar, mundo cá tem luz. Volta a crer, fazem feliz. Nem que bom dia.